ZYH 820 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre. Resolvi a lhe escrever a última carta para pedir mais uma vez a sua volta. Bem, gente, boa tarde para todos vocês que estão ligadinhos com a gente aqui na sua difusora e 820, 12 horas mais 21 minutinhos. Está começando agora mais uma edição do seu programa de recados. E olha, antes de a gente começar, quero deixar um recado importante para vocês, que a partir de segunda-feira o nosso amigo Cleiton Gomes retorna aí ao nosso programa de recados, né? Os nossos ouvintes não estão muito satisfeitos com a minha leitura. Infelizmente, eu não aprendi a adivinhar ainda, tem mensagens aí que está escrito, e aí as pessoas acham que é fácil. Mas enfim, ele volta aí na segunda-feira, e eu espero que vocês fiquem um pouco mais contentes com a leitura do nosso amigo Cleiton Gomes, tá ok? E atenção, José Célio, na colônia Beira do Variante, eu peço que você venha me esperar domingo, bem cedinho na beira do rio para desembarcar as coisas. Traga o cavalo, assina nega. E atenção, Lucivânio, Evandro e familiares no rio Tarauacá, Seringal Santa Luzia, aviso que estamos bem, graças a Deus. Aviso que sairemos daqui amanhã, se Deus nos permitir. Assina Tereza e Donato Marinho. Atenção novamente, Lucivânio, Evandro e familiares no Rio Tarauacá, no Seringal Santa Luzia. Aviso que estamos bem, graças a Deus. Aviso que sairemos amanhã daqui. Assina aí Tereza e Donato Marinho. 12 horas mais 40 minutos, estamos dando continuidade aqui. Atenção aí, pai, mãe do Seringal União no Rio Tarauacá. Aviso que estamos bem. Pai, mande o José vir me pegar aqui na cidade. Mandei alô no programa da Cioli, mas não sei se escutaram. Se não estiver escutando e ainda não estiver vindo, diga para trazer os meus baldes para levar o combustível. Assina seu filho, Gilberto. Atenção novamente, pai, mãe no Seringal União, no Rio Tarauacá. Aviso que estamos bem. Pai, mande José vir me pegar aqui na cidade. Mandei alô no programa da Cioli, mas não sei se escutaram. Se não tiver escutado e ainda não estiver vindo, diga para trazer os meus baldes para levar o combustível. Assina seu filho, Gilberto. Muito bem, atenção novamente aí pro Chale Newton, lá no Rio Muru, no Seringal Estirão, na colônia Bela Vista. Avise para a mamãe que a Odete está aqui em Tarauacá. Ela vai subir, mas é Graciane, sábado. Odete mandou dizer para o Valtar não vir para a cidade agora, é para esperar ela chegar aí. Aqui estamos todos bem, beijos e abraços. Assina Maria de Fátima, sua mãe. Atenção novamente aí, Chalo Newton, no Rio Muru, no Seringal Estirão, colônia Bela Vista. Avise para a mamãe que a Odete está aqui em Tarauacá. Ela vai subir, mas a Graciane, sábado. Odete manda dizer para voltar, não vir agora, esperar ela chegar aí. Aqui estamos todos bem, beijos e abraços. Assina Maria de Fátima, sua mãe. E atenção novamente aí também para Maria José do Seringal, no Rio Tarauacá, no Seringal Sacado, na colônia Boca do Aracaju, acertei o nome. Peço que mande seu CPF pelo tio José, porque eu fui lá na assistência social para me tirarem do seu cartão e me pediram seu CPF. Vó, peço que se a senhora ouvir essa mensagem, avise para a mãe, que assina aí é Maria Gislaia. E atenção também aí a Antônia e os demais familiares no Seringal Santa Luzia. Aviso que estamos bem, mas com muita saudade de vocês. Mãe, a tia Stephanie teve bebê ontem às 7 horas da noite. Ela e o Noah estão bem. Ela só vai sair amanhã da maternidade. Um forte abraço para todos de casa. Assinamos Patrícia e Pietro. Bem, atenção aí Pedro e Lourdes. Aviso que estamos todos bem, graças a Deus. Falei com a Antônia ontem. E ela está bem também, graças a Deus. Beijos e abraços para todos, principalmente para o Júlio, mas a caçula. Assina a filha com saudades, Fátima. Tudo bem, galera? 12 horas mais 58 minutinhos. Nosso programa de recados dessa quinta-feira já está chegando aí ao seu final, viu? Agradecendo aí a todos que ficaram comigo durante essa uma hora de programação. Lembrando que daqui a pouquinho temos o programa da igreja Deus é Amor. É você ficar ligadinho aí e ouvir aquela palavra edificante, tá bom? E a gente já está ficando por aqui, prometendo amanhã ter mais, se assim Deus nos permitir, com a direção geral aqui de Abonde Moraes e a apresentação de Rosa Oliveira. Já me despedindo de vocês, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Fui. Escreva-me a última carta. A última carta. Rede Aldeia de Rádio FM. Tarauacá 95.5. Aldeia FM. Sistema Público de Comunicação do Acre. Sobe aos céus do Brasil. Desce até o seu rádio receptor. Você vai ouvir agora mais uma audição do programa A Voz da Libertação. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo. ZYH 820 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre.